接过来听。 Gente, confirme o atenção. Confirme sobre o West Delta aqui do Parque das Posições. A gente está fazendo a verificação aqui no local, mas não irá atravessar o eixo aí da 1-0. 7, Guardião 02, mantenha sobrevoo na vertical do Parque das Posições, mantendo a escuta. Pedro Senador, Alfa Vitor Juliette, final de 3.097, baixado, travado, válido. Alfa Vitor Juliette, pesado, pouso, pistão na 7, vento 130 graus, com 1-0 nós, ajustando no 0-5. Autorizado, pouso, Alfa Vitor Juliette. Azul 4060, solo 40, direita, solo 219. Azul 4060, obrigado. Azul 4060, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando seu Juliette, 4060. Mike Fox, atento um helicóptero da Polícia Militar, mantendo a vertical do Parque de Exposições a 300 pés. Continue a aproximação, reporte, confirme a intenção de pouso do qual prático, o pátio, Grécia. Estou seguindo do litoral para direto para o pátio da Bata, a 500 pés. Temos o R44 às 9:03, grato, está visual separado o contrato. Bom dia, Salvador, está 3191, Quebec, o 340 para o Galeão. TAM 3191, bom dia. Formação em curso Quebec confere, 41 para aprovado 380. Copia ou aguarda coordenação? Afirmativo, copia 380, TAM 3191. Sente autorizado Galeão, nível 380. Decola da 190, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bridge. Quando intercepta, Pesulu 190 e segue conforme a rota do plano. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5572 no transponder. Galeão 380, 10, direita da Euleda Prince, intercepta Pazulu 10 até SMAP, 19-35572, da 3191. Cotejamento correto, portão 7, chama pronto para o feedback de treinamento, então 3191. Chama lá, da 3191. O azul 4060, ingressa Juliette, posição 01. Juliette, posição 01, 4060. Vitor Juliette, mantém escuro o seu corte, bom dia. Trip 5220, desça para 4.000 pés, o ajuste 10-15. 4.000 com 9. 4.000 pés, 0. Guardião. Prazer, Guardião. Abandonando o setor, está com proa do centro executivo da Bahia. Negativo, Guardião 02, prossiga para o litoral, pela nave interceptando ILS, 10, prossiga para o outro litoral e agora de transferência. Do litoral e aguardando transferência na nave do ILS. Guardião da Lua. Mike Fox, solo controlador 243, livre frequência, bom dia. Ah, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, confirme pessoas a bordo, estimado para pouso. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, ciente, frequência livre para coordenação. Web 6740, chama a torre na frequência 198, decimal 6. 18640. Olá, Guardião, já é aqui, Cocu. Incêndio, Guardião 02, chama o controle agora 119-135. 119-135, Bravo. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 199.35 e aciona 5006 no transponder. Cotejamento correto, confirmando portão 09. Ciência 09, chama pronto para o inspecionamento 5728 da web. Então 3895, atento ao Embraer da Azul Parqueno no 01, após o mesmo parque autorizado, reporta táxi. Vai passar esse 0, baixar travado, 740. Caminhão 740, pouso pistão no 0, vento 130 graus, com 9 nós. Livre 5220, desça para 2000 pés, o ajuste 10015, autorizado LS, é posto estabilizado. 2000 de prazo. O Uni Bravo chama só no 219. Confirme, não entendi. Confirme chamando a torre? Prossiga. Tá no CA novembro, é isso? 50, Rafa, foi apresentado a notificação? Pra que horas? Que web 6740, solo 48, solo 219. 219. Ok, o Tango Índia Brava aí, qual o setor da notificação? Mando solo. Presente, Praia do Flamengo, após Fala da Barra, é isso? Salve, Salvador, bom dia, 6740. Abjet 6740, táxi via Alfa, e mantenha a posição de seu táxi e Juliette, aguardando. Alfa, mantenha a posição de Juliette. Do Sierra Novembro, Sierra Novembro, acione o transponder 0137. E prossiga para a através norte da torre, que informe na, através norte da torre de controle. Sanguinha Brava. Firma o pátio que encontra-se o local de destino? Sim, só um instantinho da cópia, Hotel Zulu Charlie. Estacionado, 3998, a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Só confirmando 1 no 68 a bordo, são 3895? 68. Gente, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera de 2 meia. Salvador, bom dia, gol 9240 na escuta oficiante, Assis na escuta autorização Brasília. Gol 9240, bom dia, número 2 para a cópia, prepare Arbor, Elefa aguardando. Ok, na escuta. O Webjet 6740, atentando o Airbus da TAN, iniciando o táxi. Após o mesmo, prossegue para Juliette, posição 02. Juliette para 02. Solo Salvador. Boa tarde, gol 270, posição 4. Gol no 270, boa tarde, número 3 para a cópia, Guarulhos 360. Prepare Arbor, Elefa aguardando. Passando Arbor, Elefa, gol 270. Hotel Zulu Charlie, na escuta? 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 3295, decola de imediato? 3295, aliás, decola a pista 0, vento 1, 4, 0 graus com 0, 9, 9. Decola a pista 0, 9, 9. Tango de Bravo, na escuta? Confirme se iniciou a decolagem, Tango de Bravo. Sérgio, chama o quadro pronto para decolagem, Tango de Bravo. Autorizado o grupo de Zulu, destino Dias d'Ávila, 500 pés de altitude, decola a partir, só confirmando, vai decolar, a intenção é decolar da própria parte da Bata em coordenação com a torre, com o Pronorte? Gente, então decolagem a partir do pátio da Bata em coordenação com a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia. O controle opera em 1 no 9 decimal 3, 5 e aciona 0117 no transponder. O Hotel Zulu Charlie. Estacionamento, táxi de decolagem, agora com a torre 1 no norte, decimal meia dúzia, só me confirma o POB? 04, transfere agora a torre, tem um bom voo, ajuste agora no 0 no 5, até o Zulu Charlie. Passou o externo, já basta travado, 352, 0 visual, com no 0. 7, 5220, vento 140 graus com 8 nós, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, trip 5220. Liga o Tango Charlie. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, quando intercepta up Zulu 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1 no 9, decimal 3, 5 e aciona 5574 no transponder. Decimal 3, 5. Boa tarde. Resolu 17, depois, conforme o plano, 1935, 5574. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto para o pushback assinamento, gol 9240. Chamaremos. Autorizado, reporta táxi, gol no 777. O gol no Bravo 270, pronto cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Pêsulo 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 1.9.35 e aciona 5004 no transponto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, saída Arbor, pois Arbor voa Elefa. Pois Elefa, Pêsulo 2-1. Protejamento correto, portão 1-0, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 270. Mará, gol 271. 07, autorizado, reporta táxi, 3191. Autorizado, reporta táxi, 3191. Prossiga até o Zulu Charlie. Taxi da Ponte Verde 7, aposta na grata. Trip 5220, no solo 5000, liga direito, estimou solo 1209. 20, liga direita, solo 1209. No 1-0, está autorizado a porta táxi. Pode usar aqui, 2-7-0. Família Bravo autorizado em cruzamento, aguardando para transferência. Aguardando para transferência, Bravo. Aguardando para ingresso. Gente, táxi dentro de alto e aguarda a sua. Jotel Zulu Charlie, atento ao Hobbs 44, está cruzando o campo, autorizado a decolar com proa norte, reporte para do solo, vento 130 graus com 0 nós, ajustando 0 no 5. Reporte fora do solo, Jotel Zulu Charlie. Albário? Miguel, Mário, beleza? Beleza, é Miguel. Ah, Miguel, beleza, abraço. Abraço, mano, tudo de bom. Tá na praia do Flamengo, família Brava. Salvador, bola, para o táxi com... Boa noite. Voo no 777, táxi via parte principal, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, o ponto de espera torre em 1 no decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia Alfa, 9-0-8-6, 1-0-4, voo 777, vai lá. Webjet 5728 aguarda para iniciar o pushback, já temos uma aeronave Boeing da Gol, já iniciando no 1-0, ok? Eu informo que Serra é Corteu, prossiga. Tudo Thiago, decolar 258, chama o controle agora 1-9, de sol 35. 1-1-9-3-5, o Hotel Zulu Charlie. Muito grato, Thiago. Ali, Salvador, Papatango, Hotel Zulu Charlie. Papatango, Hotel Zulu Charlie, mantém escuta. Vai bater. Bônus 777, 2 da Linhares, decolar pista no zero, vento de 1,50 graus com 9 nós. Uniformes do Luxar, gastando código 01222. Confirme para o Zulu Charlie, para Patango, hotel Zulu Charlie 0122, é isso? Hotel Zulu Charlie, mantenha encontros transitórios na proa norte. Mantenha encontros transitórios, poderia confirmar o transponder para o Zulu Charlie? Zulu Charlie, posse. Que é o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0 no 4, bom voo. Gente, segue o Airbus, ponto de espera 2-6, obrigado. Para 3-1-9-1, não para o táxi, ponto 222 a bordo, 3 horas e 20 Guarulhos. O TAN 3191 no táxi via parte principal, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0-4, bom voo. 1-0-4, parte Indy Alpha, 0-3-1-9. Toma um helicóptero da polícia 500 pés, sentido contrário. No setor sul e sentido contrário, farol Itapuã, helicóptero da polícia, 500 pés. Isso agora, ingressa Juliette, posição 1-4, remoto 1-4, ok? É, após a aeronave da Gol, ingressa no passe, remoto 1-4. Webjet 5728 na escuta. Coordenem com a equipe de solo, após o parqueamento do ATR da Trip na remota 1-4, está autorizado para o pushback acionamento no 09, reporta táxi. Solo voo 9240, está pronto para o pushback e acionamento. Voo 9240, Universal Norte, é um pronto para táxi. Vai tomar todo pronto para táxi, 9240. Gente, estamos quebrados. Guardião 02, informa o Alves 44, no sentido contrário, no momento na vertical do farol de Itapuã, 500 pés. A 3895, chame Recife na frequência 125, decimal 1, na alterna, 136, decimal 25. 125, 136, decimal 25, obrigado. Sierra Ecotel, informe pessoas a bordo. Gente, Sierra Ecotel. sete, decolar 21502, em controle 119-35. Grau 35, 777. Tá 3191, bom dia, 3 aliás, manter pista no zero. Controle Salvador, gol no 777. Gol 1777, contato radaço, voo para o nível 320, saída da Euleda. 320 da Euleda, 777, gol. No controle agora em 119-35. Tango, Índia Bravo, prossiga. Bravo, está na escuta, senhor. Na hora da noite, foi que eu derrubo. Foi o Índia Bravo, Farol da Barra. Tango, Índia Bravo, reposta no Farol da Barra. Farol da Barra, Tango, Índia Bravo. Bravo, está presente, reposta lá na final, guarda o número 2. Ecotel, mantendo a 1.500 pés. Afirmativo, em Paripe, liberado. esperaria da presente para direto do DCT para Aracaju? Terra Eco Hotel, autorizado, reporte ligando 20 milhas. Reportará 20 milhas de Salvador, o Eco Hotel. Terra Eco Hotel, informe, estimado para pouso. Estimado para o pouso é 1630, 1630, Terra Eco Hotel. Terra Eco 120 graus, com 09 nós. Oi, Salvador, boa tarde, bom dia. Bom dia, terceiro, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Guardião 02, já na final para o Parque do Gran. Guardião 02, 30 pouso, vento 120 graus com 9 nós, reporte de solo controlado. Chegou atrás do solo controlado, Guardião 02. Guardião 02, 30. Confio para a sala. Índio Juliette, aguarde cópia. Azul 4033, aguarde cópia. Tens base 102, solo 06, livre corte, boa tarde. É o Salvador. Webjet 5728, autorizado o táxi via Índia, quando estará na pista 10, chame torre 118 decimal 6. Ajuste de altímetro 0014. Ok, leve táxi via Índia, no ponto de estrada 86, 1014 horas. Bom dia, boa tarde. Azul 403 teve a saída da El, Leda e Elch. Gol no 777, direto para o Porto Seguro. Direto para o Porto Seguro no 777. Salvador, bom dia. Tão 3191, necessário. Estou da área. Tão 3191, no contato do radar na decolagem. Estou para nível de voo 380, saída da El, Leda Bridge. El, Leda Bridge, com possibilidade de voar da El, senhor? Autorizado da El. Direto, tão 3191. 35, 3.0, 1.60. Boa 270, 4.0, vento 1.0 graus com 0.9 nós. Ciente, autorizado Salvador, Cairo Lourenço, corredor Axé, curva direita após a decolagem. Aero 1160. Ciência 18, próximo ponto de espera 00, pronto. Correto, para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 6. Frequência livre. Tarde do regresso.